No seu rádio, Rádio Santa Rosa, ZYK294, em 1410 kHz, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, uma emissora de integração regional. Programa Gauchesco e Brasileiro. Apresentação, Dorotel Fagundes. Está de volta ao seu programa Gauchesco e Brasileiro, de rádio e de televisão. No rádio são mais de 70 emissoras espalhadas na região sul do Brasil, inclusive esta na qual vocês estão nos ouvindo. E vejo, nós entregamos com exclusividade nesta emissora, neste município, este projeto de 28 anos de programação. Estamos no programa 1398. Uma musical de informação cultural no ar desde 1993, apresentado por Dorotel Fagundes. Graças e até a semana que vem, se o patrão lá de riba assim nos permitir. Em 1410 kHz, transmitindo Rádio Santa Rosa, ZYK294, uma emissora de integração regional, Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Rádio Santa Rosa, da música. ZYK294, Rádio Santa Rosa, operando em 1410 kHz, Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Temperatura 38 graus. Umidade relativa do ar, 38%. A Rádio Santa Rosa, a pioneira, traz para você em todos os sábados, tradicional programa Bandas de Todas as Bandas. Das 15 às 17 horas, você terá um desfile de bandas para alegrar as tardes de sábado. Esta é a seleção programada para hoje. Sábado com bandas. Sua terra, todos cantam sua terra. Também vou cantar a minha, também vou cantar a minha. Nos acordes da guitarra, nos acordes da guitarra. Hei de fazê-la rainha, hei de fazê-la rainha. Nas ruínas lá no fundo, desse pé ainda ouço o grito. Quero mostrá-lo pro mundo, meu lindo pago bendito. Grande Rio Grande, coberto de matas, pampa esverdeado, rumor de cascatas, onde o gaúcho andejo de bombacha e alpargatas demarcou seu território a ferro, fogo e patas. Pago bendito, onde nasci, missões jesuíticas, terra guarani, Inácio de Loyola, de quem tanto ouvi, histórias tão belas que hoje conto pra ti. Todos cantam sua terra, todos cantam sua terra. Também vou cantar a minha, também vou cantar a minha. Nos acordes da guitarra, nos acordes da guitarra. Hei de fazê-la rainha, hei de fazê-la rainha. Nas ruínas lá no fundo, desse pé ainda ouço o grito. Quero mostrá-lo para o mundo, meu lindo pago bendito. Dos causos da minha terra, as antigas reduções, altar chucro e sagrado, berço das tradições, imagens de heroísmo, templo das revoluções. Vou revivendo as lembranças em poesias e canções. Sete povos de glória, o instinto das devoções. Sete povos das missões, marcados pelo clarão das histórias de galpão, boitatá, lenda e memória, marcos da nossa história para as novas gerações. Para as novas gerações. A música da Santa Rosa.